minha vida de miragem. Posso te buscar às 5 da tarde. Quero que nós dê certo de verdade. Já tô aqui, já voltei de viagem. Tô sem longe aí, perfume Versace. Tô só aquele que te leva pra Marte. Um alho pra te fazer massagem. Gata, essa bunda é uma obra de arte. Devolve a chave da porta. Guarda a mente toda fofoca. Me aceita como eu sou de volta. Eu juro que eu tenho a resposta. Quero paz, tu sabe o bem que me faz. Bad vibe, eu prometo não acontecer mais. Vencer sem você é como triunfar sem glória. Levanta troféu sem vitória. Então me diz aonde nós errou. Diz que tudo vai ficar bem de novo. Diz que hoje vamos dormir juntinho. Diz que toda essa briga é caô. Porque viver é nunca desistir. Porque a vida é sempre lutar. Lembrei da primeira vez que te vi. Senti que meu destino é mudar. Cê sabe bem que quero paz, tu sabe o bem que me faz. Bad vibe, eu prometo não acontecer mais. Vencer.